rádio. Procuramos levar até você música, informação e muito otimismo. Fazendo rádio amigo, companheiro, de todas as horas, de todos os momentos. Terra Frente Limitada. CYK 1559. 1445. Bom dia. Bom sonho. E confira o nosso trabalho.